Cheiro 8, página 69, capítulo 8. Ao pequeno almoço, toda a gente sabia que ele partira. Os olhares e os murmúrios seguiram-me até à mesa e prolongaram-se enquanto eu me servia de comida. Mastiguei e engoli. Embora o pão me caísse como uma pedra no estômago, o meu desejo era estar longe do palácio. Precisava de respirar. Dirigi-me ao olival, com a terra seca sob os pés. Agora que Aquiles tinha partido, não sabia se teria de me juntar aos rapazes. Perguntei-me se alguém repararia se o fazia ou não. Quase desejei que sim. Chicoteiem-me, pensei. Sentia o cheiro do mar. Estava por toda a parte, no meu cabelo, na minha roupa, na umidade pegajosa da minha pele. Até ali, no olival, entre a mistura de folhas e terra, a podridão salgada e malsã, ainda me encontrava. Durante um instante, senti uma volta no estômago e apoiei-me no tronco rugoso de uma árvore. A casca áspera picava-me a testa e acalmava-me. Tenho de me libertar deste cheiro, pensei. Caminhei para norte, pela estrada do palácio. Uma faixa empoeirada, alisada pelas rodas dos carros e pelos cascos dos cavalos. Um pouco para além do pátio do palácio, o caminho bifurcava. Um lado seguia para sul e oeste, através de erva, rochas e colinas. Era por aí que eu chegara, havia 3 anos. O outro lado serpenteava, em direção ao norte, rumo ao Monte Otris, e depois, mais além, até ao Monte Pelion. Tracei-lhe o contorno com os olhos. Bordejava os bosques dos pés durante algum tempo, até desaparecer por entre o arvoredo. O sol pesava sobre mim, quente e duro, naquele dia de verão, como se quisesse levar-me de volta para o palácio. Mesmo assim, não retrocedi. Ouvira dizer que as nossas montanhas eram lindas, com pereiras, ciprestes e cursos de água formados pelo gelo, acabado de derreter. Ali, longe das praias, com o seu brilho de diamante e do fulgor do mar, devia fazer fresco e haver sombra. Podia partir. A ideia foi súbita, arrebatadora. Só tinha seguido a estrada com a intenção de escapar ao mar, mas o caminho estendia-se diante de mim e as montanhas acenavam-me. E Aquiles? O meu peito subia e descia rapidamente, como que a tentar acompanhar o ritmo dos meus pensamentos. Eu não tinha nada que me pertencesse, nem uma túnica, nem umas sandálias. Era tudo de peleu. Nem sequer precisava de arrumar as minhas coisas. Só a lira da minha mãe, guardada na arca de madeira no quarto interior, me detinha. Hesitei um momento, pensando que podia voltar atrás para a levar comigo. Mas já era meio-dia. Só tinha a tarde para viajar, antes que eles dessem pela minha ausência. Adulava-me, assim, a mim próprio, e mandassem alguém procurar-me. Olhei para trás, para o palácio, e não avistei ninguém. Os guardas estavam noutro sítio. Agora, tinha de ser agora. Corri para longe do palácio, pela vereda abaixo em direção aos bosques, com as solas dos pés a doerem-me ao pisar o solo escaldante. Enquanto corria, prometi a mim próprio que se alguma vez tornasse a vê-lo, guardaria os meus pensamentos para mim. Agora sabia o preço que tinha de pagar se o não fizesse. A dor que sentia nas pernas e as facadas no peito eram puras e boas. Corri. O suor molhava-me a pele, caía na terra que os meus pés pisavam. Fiquei sujo e depois ainda mais sujo. Poeira e pedacinhos de folhas agarravam-se-me às pernas. O mundo em meu redor estreitou-se ao som do bater dos meus pés. E o mesmo aconteceu com a extensão de estrada empoeirada diante de mim. Finalmente, passada 1 ou 2 horas, senti que não podia ir mais além. A dor obrigou-me a dobrar em 2. O sol intenso da tarde cintilava, tornando-se negro. O ímpeto do sangue ensurdecia-me. Agora o caminho era densamente arborizado de ambos os lados e o palácio de Peleu ficava muito para trás. À minha direita erguia-se o Otris com o Pelion mesmo por trás. Olhei para o seu cume e tentei adivinhar a que distância ficaria. A 10 mil passos? A 15 mil? Comecei a caminhar. Decorreram horas. Os meus músculos ficaram fracos e vacilantes. Os meus pés tropeçavam um no outro. Agora o sol já estava muito para além do zénite, muito baixo no céu ao ocidente. Restavam-me 4, talvez 5 horas, até escurecer. E o cume continuava tão longe como sempre. De súbito percebi. Não iria chegar a Pelion ao cair da noite. Não tinha comida, nem água, nem esperança de abrigo. Não tinha nada, a não ser as sandálias nos pés e a túnica encharcada nas costas. Agora estava certo de que não iria alcançar Aquiles. Há muito que ele tinha deixado a estrada e o cavalo, e agora ia subir as vertentes a pé. Um bom batedor teria observado os bosques ao lado da estrada. Poderia ter visto para onde estavam inclinados os fetos, ou em que direção estavam quebrados, no sítio onde um rapaz abrira um caminho. Mas eu não era um bom batedor, e a vegetação à beira da estrada parecia-me toda igual. Nos meus ouvidos ressoava um zumbido monótono. As cigarras, os pios agudos das aves, o ruído da minha própria respiração. Sentia uma dor no estômago, provocada pela fome ou pelo desespero. E havia qualquer coisa mais. Um som muito ténue, quase inaudível. Mas captei-o. E a minha pele, apesar do calor, ficou fria. Conhecia aquele som furtivo de um homem a tentar mover-se em silêncio. Fora um ruído quase inaudível, a denúncia de uma única folha. Mas era o suficiente. Pus-me de ouvido à escuta, com medo aos saltos na garganta. De onde partira? Os meus olhos perscrutaram os bosques de ambos os lados. Não me atrevia a fazer um movimento. Qualquer som ecoaria nas encostas dos montes. Enquanto corria, não pensara nos perigos. Mas agora eles pululavam na minha mente. Soldados, enviados por Peleu, ou a própria Tétis, as suas mãos brancas e frias como areia na minha garganta. Ou bandidos? Sabia que estavam de atalaia à beira das estradas e recordei histórias de rapazes raptados e feitos prisioneiros até morrerem de maus tratos. Os meus dedos ficaram brancos de tentar conter a respiração, qualquer movimento para não trair a minha presença. Avistei um maciço espesso de aquileia em flor que me poderia ocultar. Agora, vai! Senti um movimento vindo dos bosques ao meu lado e a minha cabeça ergueu-se bruscamente nessa direção. Demasiado tarde. Qualquer coisa ou alguém bateu-me nas costas, atirando-me para a frente. Caí pesadamente de rosto no chão, com a pessoa já em cima de mim. Fechei os olhos à espera de uma faca. Não aconteceu nada, nada, a não ser o silêncio e os joelhos a imobilizarem-me as costas. Decorreu um momento e dei-me conta de que os joelhos não eram tão pesados quanto isso e estavam colocados de tal maneira que a sua pressão não me magoava. Pátroclo, Pátroclo. Não me mexi. Os joelhos ergueram-se e as mãos agarraram-me e voltaram-me suavemente. Aquiles fitava-me. Estava à espera que viesses, disse ele. O meu estômago deu uma volta, invadido ao mesmo tempo pelos nervos e pelo alívio. Absorvi-o, o cabelo brilhante, a suave curva ascendente dos lábios. A minha alegria era tão intensa que nem me atrevia a respirar. Não sei o que poderia ter dito na altura. Talvez pedia desculpa, ou talvez qualquer coisa mais. Abri a boca. O rapaz está ferido? Perguntou uma voz profunda atrás de nós. Aquiles virou a cabeça. Do sítio onde me encontrava, por baixo dele, Só conseguia ver as pernas do cavalo castanho do homem, com os tufos de pelos cobertos de poeira. De novo a voz, comedida e deliberada. Calculo, aquilo expelida, que foi este motivo porque não foste ter comigo ontem, à montanha? O meu cérebro procurava compreender. Aquiles não tinha ido ter com Quirón. Tinha ficado ali, à minha espera. As minhas saudações, mestre Quirón, e as minhas desculpas. Assim, foi este o motivo porque não fui. Falava com seu tom de voz de príncipe. Estou a ver. Desejei que Aquiles se levantasse. Sentia-me idiota ali, no chão, por baixo dele. E também estava com medo. A voz do homem não dava a entender que ele estivesse zangado. Mas também não era afável. Era clara, grave e calma. Levanta-te. Devagar, Aquiles pôs-se de pé. Eu teria gritado nessa altura se a minha garganta não se tivesse apertado com medo. Mas emiti um ruído semelhante a um grito estrangulado e cambaleei para trás. As pernas musculosas do cavalo terminavam em carne, no tronco igualmente musculado de um homem. Fitei aquela sutura impossível de cavalo e humano, onde a pele lisa se convertia num pelo castanho e brilhante. Ao meu lado, Aquiles curvou a cabeça e disse: Peço desculpa pelo atraso, mestre centauro. Tive de esperar pelo meu companheiro. Ajoelhou-se com a túnica no chão empoeirado. Por favor, aceita as minhas desculpas. Há muito que desejo ser teu aluno. O rosto do homem, do centauro, era tão sério como a sua voz. Vi que ele era mais velho e que tinha uma barba preta muito bem aparada. Fitou Aquiles durante alguns instantes. Embora eu aprecie a cortesia, não precisas te ajoelhar diante de mim, pelida. E quem é esse companheiro que nos fez esperar aos dois? Aquiles voltou-se para mim e estendeu uma mão. Inseguro, agarrei-a. E ele puxou-me para cima. É Pátroclo. Seguiu-se um silêncio. E percebi que era a minha vez de falar. Meu senhor, disse, fazendo uma vénia. Não sou um senhor, Pátroclo, filho de Menécio. Sobressaltei-me ao ouvir o nome do meu pai. Sou um centauro e um professor de homens. Chamo-me Quirón. Engoli em seco e fiz um aceno de cabeça. Não me atrevi a perguntar como sabia ele o meu nome. Os olhos dele analisavam-me. Parece-me que estás muito cansado. Precisas de água e de comida. A minha casa, no Monte Pelion, fica demasiado longe para caminhares até lá. Por isso temos de tomar outras disposições. Nessa altura voltou-se. E eu tentei não ficar a olhar com ar de estúpido para as suas pernas de cavalo a moverem-se por baixo dele. Vão montados em mim, disse o centauro. Em geral não faço ofertas destas, logo que conheço uma pessoa. Mas é preciso abrir exceções. Fez uma pausa. Ensinaram-vos a montar, imagino? Apressámo-nos a fazer um aceno de cabeça afirmativo. É pena. Esqueçam o que aprenderam. Não gosto de ter pernas a apertarem-me, nem que me puxem. O que for à frente, agarra-se à minha cintura. O que for atrás, agarra-se à cintura do outro. Se sentirem que vão cair, digam. Rapidamente, Aquiles e eu trocámos um olhar. Ele avançou um passo. E como é que eu ajoelho-me? As suas pernas de cavalo dobraram-se na poeira do caminho. As costas dele eram largas e ligeiramente luzidias de suor. Apoiem-se ao meu braço para se equilibrarem. Aquiles assim fez, passando a perna sobre o centauro e instalando-se. Era a minha vez. Pelo menos não iria à frente, tão perto do lugar onde a pele dava lugar ao pelo castanho. Quirón ofereceu-me o braço e eu aceitei. Era musculado e grosso, densamente coberto de pelos pretos, de uma cor muito diferente da sua metade de cavalo. Sentei-me, com as pernas esticadas de cada lado das costas largas, quase desconfortável. Agora vou levantar-me, disse Kieran. O movimento foi suave, mas mesmo assim agarrei-me a Aquiles. Kieran tinha o dobro da altura de um cavalo normal. E os meus pés oscilavam tão longe do chão que fiquei tonto. As mãos de Aquiles apoiavam-se ligeiramente no tronco de Kieran. Vais cair se não te agarras bem, disse o centauro. Os meus dedos estavam úmidos de suor de agarrar o peito de Aquiles. Nem por um instante me atrevi a alargá-lo. O passo do centauro era menos simétrico do que o de um cavalo. E o piso era irregular. Eu escorregava assustadoramente sobre o pelo suado. Não via nenhum caminho. Mas subíamos rapidamente pelo meio das árvores, transportados pelos passos seguros e incansáveis de Kieran. Eu estremecia de cada vez que um solavanco me fazia fincar os calcanhares nos flancos do centauro. Pelo caminho, Kieran ia-nos apontando coisas, na mesma voz firme. Aquele é o Monte Otris. Como podem ver, aqui do lado norte, os ciprestes são mais densos. Este ribeiro vai desaguar no rio Apidanos, que atravessa a Fetia. Aquiles voltou-se para trás e olhou para mim com um grande sorriso. Subimos ainda mais. E o centauro agitava a sua grande cauda preta a enxotar as moscas para que não nos incomodasse. Kieran estacou de súbito e eu fui projetado para a frente contra as costas de Aquiles. Tínhamos entrado numa zona menos densa da floresta, numa espécie de pequeno bosque circundado por rochas. Não estávamos propriamente no cume, mas encontrávamos-nos próximos. E por cima das nossas cabeças o céu era azul e resplandecente. Chegámos. Kieran ajoelhou-se e nós desmontámos, um pouco inseguros. À nossa frente vimos uma caverna. Mas dar-lhe esse nome era rebaixá-la, pois não era feita de pedra negra, mas de quartzo rosa pálido. Venham, disse o centauro. Seguimo-lo e transpusemos a entrada, suficientemente alta para ele não ter de se curvar. Pestanejámos, pois o interior estava mergulhado na obscuridade, embora menos densa do que seria de esperar, devido às paredes de cristal. Numa extremidade havia uma pequena fonte que parecia correr para o interior da rocha. Nas paredes estavam penduradas coisas que não reconheci, estranhos utensílios de bronze. Por cima de nós, no teto da gruta, linhas e manchas de tinta desenhavam as constelações e o movimento do firmamento. Em prateleiras esculpidas na rocha, viam-se dezenas de pequenos vasos de cerâmica cobertos de marcas oblíquas. A um canto estavam pendurados instrumentos, liras e flautas, e ao seu lado, utensílios e vasilhas para cozinhar. Havia uma única cama com tamanho humano, espessa e acolchoada com peles de animais, preparada para Aquiles. Não vi onde se deitava o centauro. Talvez não dormisse. Sentem-se, disse ele. O interior era fresco e agradável, perfeito depois do sol. E afundei-me de bom grado numa das almofadas que Kieran indicou. Ele dirigiu-se à fonte, onde encheu taças que nos estendeu. A água era doce e fresca. Bebi, enquanto Kieran, diante de mim, me dizia: amanhã vais estar moído e cansado, mas sentir-te-ás melhor se comeres. Serviu-nos um guisado espesso, com pedaços de vegetais e carne, que tirou de um pote que fervia ao lume sobre um pequeno fogo na parte de trás da gruta. Também havia frutos, bagas vermelhas redondas que ele guardava numa saliência côncava da rocha. Comi rapidamente, admirado com a fome que tinha. Os meus olhos não cessavam de procurar Aquiles e a alegria estonteante do alívio provocava-me um formigueiro. Escapei. O que é aquilo? Perguntei, apontando para os utensílios de bronze com a minha repentina ousadia. Quirón estava sentado diante de nós, com as suas pernas de cavalo dobradas debaixo do corpo. São instrumentos para uso cirúrgico, respondeu. Cirúrgico? Não era palavra que eu conhecesse. Para curar. Esqueci-me dos barbarismos do sul. Falava num tom de voz neutro e calmo, factual. Por vezes tem de se eliminar um membro. Aqueles são para cortar. Aqueles para suturar. Muitas vezes, removendo uns, salvamos o resto. Ficou a ver-me de olhos fixos neles, a avaliar os gumes acerados com serrilha. Queres aprender medicina? Corei. Não sei nada a esse respeito. Não estás a responder à pergunta que te fiz. Desculpa, mestre Quirón. Não queria que ele se zangasse comigo. Ele vai mandar-me de volta. Não é preciso pedir desculpa. Limita-te a responder. Sim, gostaria de aprender. Respondi a gaguejar. Parece-me útil, não é? É muito útil, concordou Quirón. Voltou-se para aqueles que estivera a seguir a conversa. E tu, Pelida, também pensas que a medicina é útil? Claro, respondeu Aquiles. Por favor, não me chames Pelida. Aqui eu sou apenas Aquiles. Qualquer coisa brilhou nos olhos escuros de Quirón. Uma centelha quase divertida. Muito bem. Vês alguma coisa que desejes saber? Aquilo. E apontou para os instrumentos musicais, as liras, flautas e a cítara de sete cordas. Sabes tocar? O olhar de Quirón era firme. Sei. Eu também, disse Aquiles. Ouvi dizer que ensinaste Héracles e Teseu, embora eles tenham os dedos grossos. É verdade? É. Por instantes tive uma sensação de irrealidade. Ele conhecia Héracles e Teseu. Conhecera-os quando eram crianças. Gostava que me ensinasses. O rosto austero de Quirón suavizou-se. Foi por isso que foste enviado para aqui. Para eu te poder ensinar o que sei. À luz do fim da tarde, Quirón guiou-nos através da cordilheira perto da gruta. Mostrou-nos onde os leões da montanha tinham os seus covis e onde se encontrava o rio, lento e aquecido pelo sol, onde poderíamos nadar. Podes tomar banho se quiseres, disse, dirigindo-se a mim. Eu esqueceram-me de como estava encardido, sujo de suor e de poeira da estrada. Passei a mão pelo cabelo e senti a sujidade. Eu também quero, disse Aquiles. Despiu a túnica. E um momento mais tarde, segui-o. A água estava fria no fundo, mas não desagradável. Da margem, Quirón continuava a ensinar-nos. Aquelas são carpas. Estão a ver? E percas. Aquela é uma vimba. Não as encontram mais para sul. Podem conhecê-la pela boca virada para cima e pela barriga prateada. As palavras dele misturavam-se com o som do rio a correr sobre as rochas, atenuando qualquer sensação de estranheza que pudesse haver entre mim e Aquiles. Havia algo no rosto de Quirón, firme, calmo e imbuído de autoridade, que nos transformava de novo em crianças, sem nenhum mundo para além daquele momento de brincadeira e do jantar daquela noite. Com ele por perto, era difícil recordar o que tinha acontecido naquele dia na praia. Até os nossos corpos pareciam mais pequenos, ao lado da figura enorme do centauro. Como podíamos ter pensado que éramos crescidos? Saímos da água, frescos e limpos, a sacudir o cabelo sob os últimos raios de sol. Ajoelhei-me junto da margem e utilizei pedras para esfregar a terra e o suor da túnica. Tinha de ficar nu até ela secar, mas era tal o alcance da influência de Quirón que não me preocupei. Seguimos o centauro de regresso à gruta, com as túnicas sobre os ombros. De vez em quando ele parava para apontar os trilhos de lebres, codornizes e veados. Disse-nos que nos próximos dias iríamos à caça e aprender a seguir pistas. Nós escutávamos, interrogando com avidez. No palácio de Peleu, o único professor era o circunspecto mestre de lira, ou o próprio Peleu, a dormitar enquanto falava. Não sabíamos nada sobre a floresta, nem sobre as outras artes que Quirón referira. A minha mente regressou aos utensílios nas paredes da gruta, às ervas e instrumentos para curar. Cirurgia era a palavra que ele empregara. Já quase fazia escuro quando chegámos à gruta. Quirón confiou-nos tarefas fáceis: ir apanhar lenha e fazer uma fogueira na clareira à entrada da gruta. Depois do fogo estar ateado, ficámos junto das chamas, gratos pelo calor constante, no ar agora fresco. Os nossos corpos estavam agradavelmente fatigados, pesados do exercício, e as nossas pernas e pés confortavelmente entrelaçados, enquanto nos sentávamos. Falámos sobre onde iríamos no dia seguinte, mas indolentemente, com palavras lentas e untuosas de contentamento. O jantar foi outra vez guisado, e um tipo de pão fino que Quirón cozinhou em folhas de bronze colocadas sobre o fogo. À sobremesa, comemos bagas com mel da montanha. Quando o fogo esmoreceu, os meus olhos fecharam-se num quase sonho. Sentia-me quente, e o solo por baixo de mim, coberto de musgo e folhas caídas, era macio. Não podia acreditar que naquele dia de manhã ainda tinha acordado no palácio de Peleu. Aquela pequena clareira e as paredes cintilantes do interior da gruta eram mais reais do que o palácio de um branco pálido jamais havia sido. Ao ouvir a voz de Quirón, sobressaltei-me. Quero dizer-te que a tua mãe mandou uma mensagem a Aquiles. Senti os músculos do braço de Aquiles tensos contra mim e a minha garganta apertou-se. Assim, que disse ela? As suas palavras eram cuidadosamente neutras. Disse que se o filho exilado de Menécio te seguisse, eu o devia banir da tua presença. Sentei-me livre de toda a sonolência. A voz de Aquiles soou despreocupada no escuro. Ela disse porquê? Não. Fechei os olhos. Pelo menos não seria humilhado perante Quirón por ela ter contado o que se passara na praia. Mas era um escasso consolo. Calculo que sabias a opinião dela sobre o assunto, prosseguiu Quirón. Não gosto de ser enganado. Senti-me corar e fiquei contente por estar escuro. A voz do centauro soou mais áspera do que antes. Aclarei a voz, enferrujada e de súbito seca. Desculpa, ouvi-me dizer. A culpa não foi de Aquiles. Eu vim porque quis. Ele não sabia que eu vinha. Não pensei. Interrompi-me. Pensei que ela não ia dar por nada. Isso foi uma patetice, disse Quirón, com o rosto mergulhado nas sombras. Quirón, começou Aquiles a dizer corajosamente. O centauro ergueu uma mão. A mensagem chegou esta manhã, antes de vocês aparecerem. Por isso, apesar da vossa tolice, eu não fui enganado. Tu sabias? Perguntou Aquiles com uma ousadia de que eu nunca teria sido capaz. Então decidiste? Não vais ligar à mensagem dela? A voz de Quirón encerrava uma advertência de desagrado. Ela é uma deusa, Aquiles. E além disso, é tua mãe. Dás tão pouca importância aos seus desejos? Eu respeito-a, Quirón, mas quanto a isto, ela está errada. As mãos dele estavam de tal modo cerradas que mesmo com a luz fraca se viam os tendões. E porque está ela errada, Pelida? Com o estômago apertado, observei-o através da escuridão. Não sabia o que iria ele dizer. Ela pensa que... Hesitou durante um instante e eu fiquei quase sem respirar. Pensa que ele é um mortal e não um bom companheiro para mim. E tu achas que sim? Perguntou Kieran, sem que a sua voz sugerisse uma resposta. Acho. Senti as faces quentes. Aquiles, com o maxilar protuberante, pronunciava a palavra sem hesitação. Estou a ver? O centauro voltou-se para mim. E tu, Pátroclo? Tu estás à altura? Engoli em seco. Não sei se estou à altura, mas quero ficar. Fiz uma pausa e engoli de novo. Por favor. Fez-se um silêncio. Em seguida, Quirón disse: Quando vos trouxe a ambos, até aqui, ainda não tinha decidido o que iria fazer. Tétis vê muitas faltas, umas que existem, outras que não. A voz dele estava de novo indecifrável. Eu sentia a esperança e o desespero acenderem-se e apagarem-se alternadamente. Ela também é jovem e tem os preconceitos da sua espécie. Eu sou mais velho e orgulho-me de saber ler um homem com mais clareza. Não levanto objeções a que Pátroclo seja teu companheiro. O alívio deixou o meu corpo oco, como que libertado de uma tempestade. Ela não vai ficar contente, mas já não é a primeira vez que consigo aplacar a cólera de deuses. Fez uma pausa. É tarde, está na altura de irem dormir. Obrigado, mestre Kieran, agradeceu Aquiles numa voz grave e vigorosa. Pusemos-nos de pé, mas eu hesitei. Eu só quero. Virei-me para Kieran. Aquiles percebeu e desapareceu para dentro da gruta. Enfrentei o centauro. Vou-me embora, se causar problemas. Seguiu-se um longo silêncio e quase pensei que ele não me tinha ouvido. Por fim, Quirón disse: Não permitas que o que ganhaste hoje se perca tão facilmente. Depois despediu-se e eu fui juntar-me a Aquiles no interior da gruta.